vivos com Cristo. E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2:13. O mundo é um grande teatro, onde até os mínimos pensamentos de todos os homens são mortalmente controlados e determinados pelo poder do mal. Quem não nasceu de novo está morto, diz a palavra de Deus, e nada senão o surgimento da verdadeira fé em você pode te trazer esperança. Por isto o inimigo odeia tanto quem saiu da morte para a vida pela fé em Deus, é vivo de verdade e tem a verdadeira vida, que está em Jesus. O inimigo já não tem poder sobre quem foi transportado das trevas para a luz, e da potestade do mal para o reino de Deus, sobre quem agora está vivo, desde que permaneçamos firmes na fé até o fim. Irmão, despreze totalmente os poderes, as glórias e prazeres enganadores deste mundo passageiro. Todo este tumulto e este desespero é um grande teatro que volta sempre para o mesmo lugar. O ser humano só precisa do trabalho humilde e da vida simples. Todo o sistema de poder e glória deste mundo presente já está derrotado e no devido tempo vai ser derrubado até as profundezas da destruição, e a sua fumaça subirá para sempre, e somente Cristo Jesus é quem reinará para sempre também sobre a terra, assim como reina nos céus. Viva o reino de Deus e a vida eterna ainda em vida. Você nasceu de novo. Você tem um novo espírito. Você agora está vivo, criado em justiça e santidade provenientes de Deus. Você é um ressuscitado dos mortos em espírito, por causa do sangue de Jesus, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Dentro de você agora existe vida. Você tem a Cristo. Você tem uma vida divina e habitação de Deus dentro de você que é maior do que a própria morte. Pois Deus, que habita em você, é maior do que tudo, e ainda que você morra, você viverá para sempre. Tudo o que você precisa fazer é crer no Filho de Deus e ser transformado pelo seu poder de salvação e de restauração espiritual através da fé na sua palavra viva para uma nova vida incorruptível, de semente divina, vitoriosa e que durará desde hoje e para sempre. Decretos da Fé. Blogspot.com